difícil não chorar quando temos de lembrar das angústias de um passado tão cruel. Quando temos que pensar em cada instante que passou, que só vive no presente a nos marcar. O melhor é a Deus louvar e no coração sentir a vontade de sorrir, porque Deus ama o teu sorriso. Sim, Deus ama o teu sorriso, irmão. Tente ao menos nesta hora abrigar esta canção, que Deus ama o teu sorriso, meu irmão. É difícil não sentir a saudade existir quando alguém partiu e aqui não voltará. Quando temos que pensar, todo sonho se acabou e tão só é mais difícil caminhar. É aí que a gente crê que sem forças pra vencer, Deus louvar e no coração sentir a vontade de sofrer.